mais. Voltamos mais uma semana, mais um descarrego aqui na Mutante Radio. Ouvi a podcast, dessa vez o número 75, e essa semana eu voltei, pois é. Depois de duas semanas aí de descanso, de muito trabalho, eu voltei para esta pequenina bagaça que é o descarrego número 75 dessa semana. E antes de mais nada, eu queria agradecer muitíssimo Fernando do Ten Tracks, programa que vai ao ar na Mutante às 9 horas da noite na sexta-feira. Pois é, rapaz, você não tem o que fazer na sexta-feira à noite, ou você vai ali curtir um arrebentinho? Ouve antes Ten Tracks, que o cara manda muito bem nos sons. Ele teve aqui semana passada, fez o descarrego da semana passada e mandou muito bem, viu, meu? Putz, aquilo a vida, hein? Quase que eu ofereço o trampo pra ele ficar aqui direto. Quase. Faltou pouco. É porque eu ainda gosto muito de fazer este pequeno programa. Valeu, valeu, Fernando. Valeu, mano. É, te devo uma, cara. Puta, muito foda. E quando você quiser mandar um som aqui pro descarrego, é só mandar. Manda um bloco, manda um som inteiro. Portas abertas pra você, meu irmão, aqui no descarrego. Começamos o programa. Ah! Semana de muitas novidades mesmo. Esse tempinho que eu fiquei fora, teve muito som novo e praticamente o programa inteiro de hoje vai ser de som novo. A gente começou, vocês ouviram já, Reggae Workers of the World. Pois é, é o que eu falo, cara, esquece o Agrolites, esquece o Slackers. Eles não vão lançar mais coisa pras bandas oficiais deles, cara. Jesse Wagner, Vicky Ruggiero, Reggae Workers of the World lançou um disco novo discaço, cara. Chama Reggae Workers of the World 2. Criatividade fodida no nome. Fizeram uma turnê recentemente, essa semana, a semana passada, aqui pelas terras europeias. Infelizmente não vieram aqui para as quebradas catalãs, mas tudo bem, não tem problema. Eu ainda vou ver esse show, que deve ser muito foda. É tipo um, falando em Copa do Mundo, né, tipo um campeonato mundial, é tipo uma seleção dos caras do ska, que, pelo amor de Deus, sonsaço. Vocês ouviram Wonder desse disco Reggae Workers of the World 2. E vamos seguir o programa com... Ah, também, você achou que ia ter Interrupters abrindo o programa dessa semana? Não teve. Mas vai ter agora na sequência Leap of Faith, do disco novo do Interrupters, Fight the Good Fight, que tava aí prometido. Eles soltavam músicas a cada semana e meia tinha uma musiquinha nova do disco. Finalmente saiu o álbum inteiro e eu vou te falar, hein, que baita álbum que é esse do Interrupters, meu, sonsaço, fudido. Se nota menos, se percebe menos a influência do Tim Armstrong no som. É, eu acho que até por isso ficou um pouco mais parecido com Rancid. Pode parecer meio loucura, mas é isso mesmo. Gostei, os caras arriscaram mais, tem uns punk rock. Vamos lá, Leap of Faith. Na sequência, outro som novo, Mad Caddies. Lançou também faz aí umas duas semanas, Punk Rock Stereo. Disco que o Fat Mike, né, do NoFX, meio que patrocinou os caras, vamos dizer assim, para lançar esse disco do Mad Caddies de covers, exclusivamente de covers, mas de bandas punks. Ou seja, eles fazem versões em rocksteady, em ska, mas de músicas tradicionais ou algumas menos punk. E eu vou tocar T-Rex 005, música, putz, tradicional do Bracket. Cara, eles botaram nesse disco aí algumas coisas meio obscuras da Fat, porque assim, só quem é muito fã mesmo manja. Uma delas é Bracket, uma banda que eu sou muito fã. Outra, por exemplo, do Propaganda, eles tocam, cara, Propaganda, eu nunca achei que eu ia ver uma versão do Propaganda em ska, além do que eles tocam mesmo. Fechando o bloco, Mighty Mighty Bosstones, que mandou o disco também, lançou na mesma semana do Interrupters, While We're At It. E desse disco a gente extraiu Closer to Nowhere. Já voltamos com o descarrego, meu filho. Vai! Smile with freedom. Music is freedom. just wouldn't be the same. I'm confused about all the things I do, 'cause nothing that I say is true. And if I tell a lie, please be my alibi. Wanna make believe it's real, just the way I feel. There's nothing left to fabricate. Did I mention that Elvis is a liar? sonsaço do Mari Mari Bostones, eu vou falar pra vocês, hein? Voltando aqui o segundo bloco do Descarrego dessa semana, vamos de... Kinky Cuckoos, daqui das quebradas, pois é, lançou também coisa nova, novidade, um EPzinho novo, de duas músicas apenas, e que a gente vai tocar pra vocês, se chama Face to Face, cara, que sonsaço. Na sequência, a rainha do ska portenho, Mimi Maura, também saiu um som, um álbum novo, meio influenciado pela cultura japonesa, assim, se a gente pode dizer assim, chamado Kiseki. Kiseki, é isso mesmo? Kiseki, como é que chama o disco lá, meu filho? Kiseki, é isso mesmo? Chama Kiseki, e desse disco a gente vai tirar Miss You, da sonsaço também, Mad Caddies. E agora vamos pros repetecos, que tem disco aí que merece tocar duas músicas aqui no Descarrego. Eu vou te falar, uma delas é o próprio Mad Caddies no Punk Rocksteady. Eles mandam puto, um monte de coisa, cara. E a última música do disco se chama Take Me Home, Piece Off, que é nada mais nada menos que um cover de outra banda que eu sou muito fã da Fat, que é o Snuff, cara, a banda inglesa Snuff de punk. Os caras mandam muito bem, não só o Mad Caddies nessa música, como o próprio Snuff. Snuff, cara, é daquelas bandas que você dá um nó na cabeça quando você vê. O batera, ele é o vocal da banda e é um pau, a bateria é um pau inacreditável, eu não sei como o cara consegue tocar. Tem que ter muita coordenação, o cérebro tem que ser um pouco mais evoluído do que esses nosso par de amendoim aqui. E fechando o segundo bloco, Interrupters de novo com Rumors and Gossip. Musicaço, vai, meu filho, a gente já volta aqui. So keep it shining like a we'll be right back. sour. Enough love to knock the rhino sideways. Got shoved under a bus. Some big Hollywood ending. Bruce Willis shoots them all and gets the girl. Yeah. Lionel F. Cat. And this happens to be an in a boom chat. Yo, my selector. Oh, turn up the music. Run the track. Smoke in the air. In a female, nobody don't put no fear. You could have big like Goliath around Grizzly Bear. Tell you, say that Rudy no fear. Fear that. Could have come from Kingston or Montego Bay. Sentence or Runaway Bay. Kingston, Jamaica, Rudy no faker. Him a originator, him a the peacekeeper. From not a one, he no take no harder. In the community, him a the protector. Him defend the poor, sick and the elder. Say everyone know him a the leg breaker. Him chase up the punk, them out the era. Who no love Rudy, hold them corner. Cause Rudy, me say him a the caretaker. Underneath the mango tree, me and me and me come watch for the moon. Underneath the moonlit sky, me and me and me. Mango, banana, tangerine, sugar and ackee and coconut. When we get married, we'll watch them grow. And I'm dying to die in a room. So, Rudy's all around. Rudy's the one care. Hear that? Rudy's all around. Rudy's the one fair. From east to west and north to south. É, vamos chegando ao final de mais um Descarrego, mais uma semaninha. Cara, de novo agradecer muitíssimo ao pessoal que fez aí uma homenagem à minha pessoa no meu aniversário, gravaram aí, deixaram o seu depoimento e pediram uma música, putz, muito especial ver que mesmo um pouco longe a gente ainda tem carinho ainda de uma galera, isso é muito foda. E esse som que vocês ouviram aí foi o Rap Cat. Pois é, o Rap Cat lançou o ano passado Na verdade, não é um disco novo, é uma versão do disco Right on Time. Para festejar os 20 anos do Right on Time, eles lançaram Dub on Time. Algumas músicas do Right on Time em versões dub, inclusive a própria capa tradicional, né, com o rapaz ali no aeroporto e tal, é toda estilizada, é toda desenhada, a mesma imagem, né, a mesma foto desenhada, só que em vez de um cara ter um gato na mesma pose, na mesma situação, muito foda, disquinho, deve ter aí, não tem nas plataformas digitais, mas tem pelos piratão da vida, você acha aí, se você procurar, e desse disco a gente extraiu From Kingston to Montego Bay, uma das melhores do Rapcat, em versão dub. E para fechar o programa de hoje, não vai ser Mad Caddies, que lançou, claro, um disco cheio de covers, a gente toca a nossa última música cover, sempre nesse programa, e dessa vez vai ser Reggae Workers of the World. Mandou, cara, um sonsaço no final do disco deles, Reggae Workers of the World 2, eles mandaram J'attendrai. J'attendrai é, cara, é uma música antiga, cara, ela foi gravada por Rina Cat em 1938, cara, e foi um dos maiores sucessos da música francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Ela caiu um pouco no ostracismo, foi regravada por uma cantora também, francesa, chamada Dalida, e estourou na Europa no final dos anos, nos anos 70, teve gravação em italiano, em inglês também, tanto é que nessa versão do Reggae Workers of the World, o Vicky Ruggiero canta uma parte em italiano, o Jesse Wagner canta a parte em francês, sotaque incrível francês do Jesse, e o Vicky finaliza a música em inglês. Musicaço, cover das antigas, do jeito que a gente gosta, para finalizar o descarrego dessa semana. Valeu, um forte abraço, até mais, fica aí com o som. until then.